posible. Também não faço apenas com a informação, tráfego da retaguarda, gerei de milhas. Também mantendo no 1500 pés, não encontro esse antigo do controle, Lampata Alfa 3. Mantenha no 1500 pés, hoje os 1014, porta Paripe. Formação na final da 28. Tá, tá vendo. Tem controle? Bom dia, bom, 7, 5. Tá, Lima, Fox controle. Uma 755, chegada bom, se ele se mantém o nível 050. Apenas teste de frequência. Apenas teste de frequência. Quer realizar algum desvio, a gente informa aqui pro controle. Após a grande colagem, imediata à esquerda. Decolou 20, chama controle 1920, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Controle, gol 9, gol 9937, colocou, voo esquerda, passando a 2000. 9937, contato radar, subiu, mantém nível 380. Sobe, mantenha 380. A formação está exatamente sobre o Sierra Vitor Delta 3, que seria 3 milhas de Salvador. Tensa. Livre de juros. Tensa. Lançada 92, assim a identificação chega da Mari, isso mantém o 060. Autorizado, Lima Fox. Zulu Novembro, número 1500 de país, hoje existe na 04. Autorizado. Autorizado. Obrigado. Te animarem que vou direto ser Vitor 366, se possível mantenha presente velocidade para sequenciamento. Gente, vou Iduna. Esse é para 2000 país, Alfa Charlie Mike, hoje o time 14. 2014 para o Iduna, ó. Vou no site 55, vou ser a Vitor 367, reduzindo a velocidade para 200 nós. Lima Costa, você está pro da outra parte? Vou no site 55, copiou? Prossigo, vou no site 55. Foi o Sierra Vitor 367, reduzindo para 200 nós. Número 2 na aproximação. Ok, 267, voo 755. Voo ao Sierra Vitor 367, voo 755. Afirma, vai voar 367, descendo até os 50, reduzindo para 200 nós. 755, copiou? Vai voar 367, passando para 050, reduzindo para 200. Lima Fox. Foi direto de Ceasa, reporta visual com cão. Direto de Ceasa, reporta visual, Lima Lima Fox. Sou de 09 na escuta do controle do Salvador. A Tui nos informa agora, chuva moderada, sete de 1.500 pés, visibilidade de 5.000 metros. Nós temos uma formação pesada na final da pista... A cabeceira 28, e se prolongando para cabeceirão 90, dificultando aí as aproximações visuais. O Lima Fox. O Lima Fox está mantendo mil pés no, na, na Prociaga? Prociaga mantendo 2 anos de alto com campo. Quanto para a transferência, Jutator? Ah, tá. 9-0, autorizado alinhar e decolar para o 90, centro 1, variável 4 nós. Autorizado alinhar e decolar, dá 90, centro variável 1, Olha, Lima Fox. A sua escuta. Foi agora nos informa teto de 1.500 pés de visibilidade de 3 mil metros. Confirme visual especial. Condições. Prosseguir. Confirma aqui, eu estou visual com o campo. Nossa, autorizado visual especial, Lima Fox. Chama agora a turma no 8-95. Ah, para chamar ele. Lima Fox. É assim regras de voo visual. Caso não tenha condições, informa com tudo. A Torre nos informa agora que a formação está prolongando para o final das 17. Provavelmente, na SEASA, o aeródromo poderá estar operando abaixo dos mínimos para voo especial. Confirme intenções. Vai prosseguir, senhor. Se o tempo baixar, o aeródromo vai regressa e aproxima do metro. Gente. Visual aqui já com o campo. Quanto você acha? Aguardando sua autorização para prosseguir. Autorizado voar direto SEASA, autorizado visual especial 1.000 pés, corrijo, 1.500 pés, o teto de 3.000 metros de visibilidade. Voando SEASA. O Eco Zulu 90 na escuta, controle. Mantenha as regras de voo visual. 90 na sua permanente, mantendo visual. Controle o gol 1092, não tem condições de right time, solicita a prova 366 da presença. 7, Gona 092, voio servido 366. 366, Alfa Charlie Mike. Charlie Mike. Confirme a altitude que mantém. 2.000. 7, 2.000 pés. Ajuste a altímetro 0014, Alfa Charlie Mike. Informação, recebo 1.700 pés. Informe estabilizado, final do procedimento NDB Zulu, pista 90, Alfa Charlie Mike. Afirmativo, mantendo 2.000, está mais estabilizado, obrigado. Controle ao voo 99937. De chuva moderada sobre o sul. Número 2085. 2145-2085, 99937. Controle Salvador Federal 9970, bom dia. 09970, contato radar na decolagem, tudo mantendo o nível 340 via saída MOM. 340 via MOM, é possível dar presente voar MOM? Obrigado. Subindo ao 340. Está voando da presente MOM, subindo por 340, federal 9970. O Cozulo Novembro é transporte enfermo? Não, senhor, negativo. Já está na visão com o campo aqui, 5 milhas. Gente. Lima Lima Fox, confirmando a aeronave 9, sabe? Confirmando a realização de espera no setor norte da torre, no através norte da torre de Salvador. Partiu. Gente, reporte visual com campo. Informo que a formação está se deslocando, se afastando do aeródromo. A tendência é de melhora. Já temos visual aqui com a 10 e com o campo apenas a 17 que está no local visual. Tá firme? Já temos visual aqui com o aeroporto, sim. Sim. Matinho, está totalmente visual com a pista aqui, chama a torre. 060, gol 1092. Gol 092, desse mantém a 2500 pés. Deixa o altímetro no 014. 2500, 1014, gol 092, após o 366, autorizado? Afirma, autorizado, serve 366, reduza para 2009, número 3 na aproximação. Gol 1095, desse mantém a 2500 pés, ajuste o altímetro no 014, informe o final do procedimento, RNAV pista no 0. Trabalhar na final do procedimento. Fica. Estabilizou, da Fatiano Mike. Fatiano Mike, complete NDB Zulu, pista no 0, chama agora a torre, 118, decimal 95. 1895, obrigado. Confirme, o Lima Fox. Mantendo espera aqui na rotatória, aqui já visual também com a 17. Tente, Lima Lima Fox, e autorizado da presente para seguir final no 7, reporte final. Obrigado. Tá com... Torre o Papa Papa Alfa Tiago Mike, tá 6 milhas agora, estabilizado. Tente, Alfa Tiago Mike, autorizado pouso no 0, vento variável em 3 nós. Pista molhada, chuva leve sobre o campo. Autorizado o pouso na 1-0, Alfa Charlie Mike. O Lima Lima Fox realiza um 360 curto sobre a final de 3 milhas no nosso site. Um 360 pela esquerda. Informa a aeronave para pouso na 1-0, na curtíssima final da 1-0. Positivo, realizando aqui o 360. Ecos 1 novembro, solo 3-0, confirma a parte 5. Ecos 1 novembro, autorizado backtrack, já realizando, taxi até o parte 5, reporta a pista limpa. Rio 5975, até a posição. Informaremos ao controle. Já autorizado. Uma vez mais, visual com a aeronave livre. O Lima Lima Fox abandona espera sem reduções, se possível, para aproximação na final e com o Boeing 737 passando duna no momento. Completando 360, vai se acertar a final, Lima Lima Fox. 118, decimal 95. 1895, obrigado. Bom dia, gol 1755. Final do procedimento, baixar a trava. Gol 1755, reporte passando 372, como pista molhada, chuva leve sobre o campo, tráfego à esquerda, aproximando o sinal 17, um Alfa Charlie 90, não interfere com a sua aproximação, continua a aproximação, agora a autorização de pista. Beijo, Ryan. Alfa Charlie, mais confirma o parte. Aqui é o 5, abaixar. Gente, solo 32, libera direita, táxi via Alfa, antes da posição via Alfa, antes da Juliette chama solo em 1-2-1-2-1. 2-1-1-1. Lima Lima Fox, confirma o visual com qual? Informativo, já tem que ser com o visual. Gente, autorizado ponto no 7, vento variável em 3 nós. Gol 1092, inicia a redução para aproximação, completa o final do procedimento, chama agora a torre, na frequência 18, decimal 95. Completando a redução, torre, obrigado, bom dia. Federal 9970, chama agora o centro de registro, 2545, alterno 2685. Vai chamar agora 2545, alterno 2685, 9970, federal. 0070, grau 049. 755, copiou? Afirmativo, livre pouso 10, voo 755. Unido 5975, grata pela informação. Lima Lima Fox, confirmando o parte 5. Autorizado para seguir até o parte 5, já realizando o backtest, eu falo para os 3, 4, 5, sequência, bom dia. E a torre com o 1092, passando 372. Bom, na 092 continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, número 2 em aproximação, informa a aeronave à frente iniciou a remetida, informa uma formação bem grande sobre o aeródromo, sobre a cabeceira 28 se aproximando sobre o aeródromo. Sim, aeronave 1755 arremeteu os 35. Chame controle 120.8, suba para 2.000 pés, evitando formação à esquerda, o controle já está ciente. 208, gol do 755. Controle Salvador, gol 755. Arremeteu, deve fazer curva à esquerda devido à formação. Tira para a proa 060 aproximadamente, ok, senhor? Ok, ciente, gol 1092. Para informar a casa de arremesso. Da proa, subindo para 4.000, tem como fazer espera no 367? Positivo, espera 367 a 4.000 autorizado. 367 a 4.000, vou com 2.755. Obrigado. Azul 491 não prossiga. Informação bem grande, exatamente em cima do aeródromo. Aguarde informações por gentileza, mantenha a escuta por gentileza. Bom, na 092 autorizado, pouso na 0, vento variável em 2 nós. Ok, variável em 2 nós. Azul, que chamou a torre, informa que a formação está se aproximando do aeródromo. E o teto de visibilidade no momento 1.000 com 3.000. Uma aeronave que aproximou agora arremeteu, tem uma prosseguindo para pouso. O 092 está arremetendo. Gente, o 092 arremeteu os 37, subiu para 2.000 pés, autorizado por curva esquerda para evitar formação, chame o controle 120 decimal 8. 208, gol 092. Aguarda a melhora das condições. Gente, mantém a posição. Para 5.000 com 1.015, a proa é a 030. Quais são as suas intenções? Ok, 5.015, uma área para espera e a melhoria da chuva. Gente, suba para 5.000, haverá espera no Serra Vitor 367, é o número 2. À sua frente, o voo 755 da sua companhia. Ok, o voo 092 vai na proa 030, aguardando proa no 377, é isso? 367. 367. autorizado a linha de decolagem no 0, vento variável 029, variando de 1, 90 graus a 2, 90. Decolada a linha decola, pista no 0. A visibilidade estimada é 2.000 pés, teto de 500. Controle pro gol 10 a 2. Negativo. 049, autorizado, né? Não sei, não zero. O gol 759 decolou agora, está mantendo o eixo. Exatamente no eixo já está tudo livre, tá? É só chuva em cima do aeroporto, só água, sem turbulência, sem nada. Está tudo tranquilo, cara, decolagem. Eixo para decolagem está tudo livre. 759, decolagem 50, controle Salvador, 2018. 208, obrigado, bom trabalho. Motor departure control, good morning, go 175 minor, Bentinol 2300 feet. 175 minor control, radio contact, pursuit is clear. Roger, go 1759, necessary to maintain heading 1504 approximately 10 miles to avoid weather. No trouble, we are clear to avoid the bad weather. Roger, thank you. Boa melhoria, Salvador, para o 7.5. Negativo. Afirmo quem é? 759 da Gol, decolou agora de Salvador. Durante a corrida, decolagem, chuva só na vertical do campo, porém, todo o eixo de decolagem está livre de informações. Tá boa, dá de chuva normal só, mas tá boa, tá, não tá restringindo muito não. decolagem. Relato 9, autorizado a decolagem, destino 0, vento 2, 5, 0 graus, 0, 5 nós. Autorizado a decolagem. Salvador, voo 755. Prossiga. A possibilidade de tentar uma aproximação? Positivo. O senhor quer aproximar agora um 755? Positivo. O 755 está autorizada para o RNAV para a pista 10.015. 10.015. Bom dia. Autorizado, Lema, até a pista 10. Bravo 1759, request. Go. Clear to fly and direct the north of intersection. Just a moment. Thank you. 208. 208, boa, no meio quatro. Controle Salvador, boa, no meio 49, cruza 1500 pés. Na saída Leda, da El Leda. Bom, no 649 é o controle, contato radar, prossiga como autorizado. 6312, eu tenho outro tráfego ao sul de Salvador no rumo oeste, ATR, no 080 subindo para 160, rumo oeste, incremente a razão de descida. O 2199, existe um outro tráfego ao sul de Salvador passando 85. Desça para 3000, reitero, 2199. Descendo para 3000, centro do tráfego, gol 2199, está cruzando 75 agora, vai curvar à esquerda na proa 70, 2199. Proa 70, ciente. Oceano 6312, está passando 10000 em descida para 8000, desça e mantenha 8000 devido ao trânsito. 8000, 6312. Tráfego informado para o 2199, para o Oceano 6312, ao sul de Salvador, já foi esperado. Salve, não assento, obrigado. Voando 36699. 2199, 2500, voando para o Serra Vista 366. 2500, com 1014, 366, 2199. Azul 4981, velocidade. 2500. 500, velocidade 220, número 2 para povo. 220, 4981. Azul 2783, quando tiver condições, vá direto conquista. Estimativa aí, quando tiver condições, vou conquista 2783. Onde quantidade 6312 após informação voo 366? Positivo, senhor, pode voar o 366, eu vou autorizar a descida agora até a altitude de 5000 pés, é o número 3 para pouso, senhor. 105000 pés, número 3, então pode dizer. Informa 6312. 2199, está autorizando a aproximação, Renato. 2199, copiou, autorizando a aproximação a partir do 366, reporte estabilizado. Azul 4981. De vetoração para o sequenciamento. Curve à direita, foi na proa 240 com 220 mais, altitude 2500. Iniciando o voo sobre a Baía de Todos os Santos. Se perder contato rádio com esse controle, na radial 285 de Salvador, vai curvar à esquerda para o Serra Vista 366, para aproximação à Rinaga. Ok, proa à direita 240, voando com 229, 2500. Limite é a 285 Salvador, curva esquerda, 369. Positivo. Pela apresentação do radar, está livre de informações nessa prova. Ciente, afirma, está livre. Estaria do 2223, chame Recife, frequência 1288, boa viagem. 223, obrigado, chegou o trabalho.